sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor. Porém eu sei e certo estou que Ele está sempre ao meu redor pra me guiar, ao meu redor. Deus sempre está ao meu redor, ao meu redor, pra me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Posso perder todos meus bens e um bom amigo me faltar. Pode meu pai me abandonar. Ele está sempre ao meu redor pra me amparar. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor, ao meu redor, pra me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Não sei contar o que senti quando Jesus me redimiu. Desde então eu descobri que Ele estará ao meu redor quando eu partir. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor, ao meu redor, pra me guiar com seu amor e bom. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar.